isso, samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. E samba de Porto Velho, samba de Porto Velho. Mas que Natal, um samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Samba de Porto Velho.